Saulo Salvador, é o Mike Zulu India, com o término do reboque, posição 612 do Patchon. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, até a próxima, Mike Zulu India. O 9073 chame Recife 125 decimal 1 ao TERN 13325. Positivo, chama Recife 251 ao TERN 332, gol 9073, bom dia. 13325 a secundária, bom dia. Ok, 3325. Salvador, na escuta do Alfa Vitor Papá. Confirmando? É, Alfa Vitor Papá. Prossiga, Alfa Vitor Papá. É, demissão de rebota da ponte 5, pátio 1, para rebota, pátio, é, rebota 3, é, posição 7. Sessão é rebocar do portão 05 do pátio 1 até o pátio 3. Positivo, positivo. Sente, inicia a reporta no término, o Alfa Vitor Papá no pátio 3. Ok, obrigado. solo na escuta do alfabeto papá? Afirmo. É, informando o término do push. É, pátio 3, é posição 7. Já se encontra na posição 7 então do pátio 3, alfabeto papá? Positivo, obrigado, hein? Até a próxima. Teodoro, bom dia, Gol 9001. Gol 9061, bom dia, informação com o CA Delta. Pronto, cópia o 360 Guarulhos. Sentido a Delta, pronto, cópia. Sente o Gol 9061, 30 segundos, por gentileza. Solo Salvador, muito bom dia, avião casca 90 quilos. Quilo, aguarde, por gentileza. O Gol 9061, pronto cópia? Pronto cópia. Gol 9061, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita, peixeira saída da El Leida, após Leida voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota UP Zulu 16, até Bravo até Zulu, após direto posição Trive, após segue via roda do plano de voo. 5460, transponder o controle 120, decimal 8, Gol 9061. Autorizado 360, Guarulhos, decola 90, curva direita, na saída da El, Leda, Leda Bridge, intercepta pelo Zulu 16, pode ser Bravo Hotel Zulu, direto Trivo, transponder 5460, controle 1208. Correto, posição 10, pode quando pronto, pressionamento pushback, o Gol 9061. Encontrar pronto, Gol 9061. O Oscar November Kilo, prossiga. Bom dia, meu caro. É, o Oscar November Kilo solicita autorização de reboque do pátio 3 para a posição de número 5, pátio 1. A intenção é do pátio 3 até o gate 05 do pátio 1? Afirmo. Sente, inicia o pushback deslocamento, reporte para um ingresso no pátio 1, aguardando autorização. Ok, gente. 7, bom dia, informação em Cursia Delta. Pronto, copia o nível 360 para Campinas. Tipo 5557, Salvador Campinas, autorizado nível de voo 360. Decola no zero, primeira curva direita. Pesquisa saída da Euleda, após Leda, autorizada até a posição Bridge, onde intercepta a rota para Zulu no meio até Bravo, até o Zulu. Após segue direto 13, posição 13, após via rota do plano de voo. 5457 é o transponder e o controle 120.8, trip 5557. Corrigindo a saída, segue no perfil da saída da El, Delta Alfa Eco Lima, após da El, voa Leda. Afirma, após Leda segue Bridge conforme já cotejado, o trip 5557, reporte quando pronto para acionamento pushback, portão 01, não é isso? Oscar November, quilo autorizado até o portão 05 do Pátio 1. Oscar November, quilo na escuta. Quilo ciente. Prosseguindo para a posição de número 5, Pátio 1, repórter Eterno. Ciente. controlador, Oscar 90 Kilo, informa a terra do reboque, ok? Gente, Oscar 90 Kilo, até a próxima. Obrigado, bom dia. 9061 na posição 10 para a Buspec Astronet. O 9061 no coordenação equipe de solo, devido a obras nesse setor, seguirá a orientação da Infraero, reportando para o táxi. Gente, vamos seguir a orientação da Infraero, reportando para o táxi 9061. Já imediato, Trip? Autorizado, já para o táxi, altímetro no 1009. Para táxi Gol 9061 com 173 a bordo, 3 horas e 45, Galeão. O 9061 confirmando no 33, Galeão 1345. 173. 173 a bordo, ciente, copiado. O Gol 9071 segue por meios próprios até através 08. A partir do 08, autorizado o táxi e a parte principal, táxi Índia. No ponto de espera da 10, pronto, chama a torre. Em 1 no 8, decimal meia dúzia, altímetro no 009. Gente, táxi, meios próximos até através da 8, após autorizar táxi até a Índia. Ponto de espera da 10, 186, ou 9061. Seguinte, o Gol 9061, só informando que irá seguir viatura follow, né, até através 08. E seguir também, será como número 2 no ponto de espera, seguindo a Embraer da Trip, que se encontra agora no Travel 03. Ok, aguardando então a viatura da Embraer. 557 via Índia até o ponto de espera da pistão 0, no ponto de espera ponto Torres, chama Torres, 186, o altímetro 1009, 1009, bom voo, 5557, tripe. Trip 5557 na escuta da torre. Ok, está autorizada a linha e decolada 1-0, vento 070 graus com uma dúzia de nós, o altímetro no 009. Só confirmando, a senhora ultrapassou o ponto de espera, ok? Sem problemas, ok. Muito boa noite, vou no 9061, ponto espera da 10, pronto. 9061, boa noite, após a rolagem do trip, ali mantém 10. Após a decolagem do trip, ali mantém. O trip 5557 decolou aos 28, controle 120.8, tenha um bom dia. Controle 1208, bom dia, obrigada, trip 5557. Controle, bom dia, o trip 5557. Dia 5557. 7, Tubarão 360, saída da Elva, Rio Grande do Sul. 360, subida da El 5557. O Gol 9061, o vento é de 0,70 graus, uma dúzia de nós, está livre a decolagem da 1-0. Livre a decolagem da 1-0, Gol 9061. O 9061 decolou os 3-1, chame o controle em 120.8, tenha uma boa noite. 120.8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 9061, passo 1800. Dael, Leda. O 9061, está no radar na decolagem, vigilância, no bolinho 360. Autorizado 360, ou 9061. TP5557, foi pro Dibrid. 5557, chame Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25.